O apagão no abastecimento de energia registrado em diversas regiões do país nesta terça-feira também afetou Foz do Iguaçu. Segundo a Companhia Paranaense de Energia, a Copel, 7.500 consumidores foram afetados na cidade. O apagão atingiu 6 bairros: Jardim Canadá 1, Jardim Lancaster, Jardim América, Nazaré, Vila Portes e Vila A. No centro executivo da hidrelétrica de Itaipu, que fica fora da área da usina, a falta de energia durou cerca de 30 minutos. A geração de energia não foi prejudicada. De acordo com a Copel, duas linhas de abastecimento tiveram que ser desligadas para não afetar a carga de outras linhas do município. Na região, foram 5 linhas desligadas temporariamente, o que também provocou o desabastecimento nas cidades de Medianeira e Serranópolis do Iguaçu. Em toda a região oeste e sudoeste, 70 mil consumidores ficaram sem energia. Nos locais onde o problema foi maior, o apagão durou cerca de 2 horas. Ainda segundo a Copel, em todo o Paraná, 13% da distribuição foi prejudicada, atingindo cerca de 548 mil pessoas. O apagão afetou principalmente as regiões sudeste, centro-oeste e sul. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o Operador Interligado Nacional teve problemas com falha em uma linha de transmissão entre as regiões sudeste e norte. Para que o problema não se expandisse, outras linhas foram desligadas. Maurício Freire, para a CBN Foz.